Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, a profecia de Deus se faz presente em todos os livros da Bíblia Sagrada, desde o Gênesis mosaico até ao Apocalipse. É como na vida, em que tudo se relaciona. Não há departamentos estanques em todo o mundo. Vocês certamente se lembram que todos esses anos eu venho dando vários exemplos, entre eles este. Se alguém espirrar lá na Praça da Paz Celestial, o Pai Celeste, em Pequim, o mundo inteiro fica sabendo. Antigamente, podia ocorrer uma explosão tremenda na Cochinchina. Lá no mais distante Oriente, gerações se sucederiam sem que no Ocidente uma pessoa sequer tomasse ciência dos fatos. Marco Polo, quando andou por aqueles lados tantos anos, quando voltou a Veneza e contou suas histórias, o que é que lhe aconteceu? Não acreditaram, ele sofreu muitas coisas, acabou pobre. Hoje você liga a televisão e fica sabendo de tudo. Ouve o rádio, mais informações. Lê os jornais e pronto. Tudo ficou próximo de nós, ao nosso lado. Você está jantando e assiste os acontecimentos mais alegres, e os meios de comunicação os mostram muito pouco, e os mais tristes, esses aparecem aí numa quantidade tal que, se você não tomar cuidado, passa a não querer saber mais de nada. Ah. E muitos morrem desiludidos. Quando não deveria ser assim, porque Deus é amor, de João Evangelista. Isaruk completava: nada existe fora desse amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece em Deus, e Deus nele, permanece no amor. Também na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, diz o discípulo amado: aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Então, não acusemos Deus de coisa alguma, porque a gente não está sabendo possivelmente a macho. Ou então está confundindo Deus com aquelas descrições do Velho Testamento, um ser criado à nossa imagem e semelhança, portanto com os nossos defeitos, as nossas idiosincrasias, os nossos atavismos, as nossas besteiragens, digamos assim, todas. No Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12, nós encontramos Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se andamos nas trevas neste planeta, que o simples fato de viver é um perigo, é porque não nos colocamos sob essa luz que é o Cristo. Então não podemos colocar a culpa em Deus. Eu acho curioso, tanta gente que preza tanto a sua liberdade pessoal para decidir as coisas e depois reclama de Deus quando as coisas não dão certo. Mas fizeram tábula rasa dos ensinamentos espirituais. Como reclamar de Deus? Era preciso que lessem a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, é o Espírito. E onde está o Espírito de Deus, aí sim há liberdade. Quer dizer, a gente não faz direito à lição, não estuda, não quer saber certinho quem é Deus, aí não passa de ano, uai. Quer dizer, todos os problemas desabam sobre as cabeças de homens e povos. E vejam que nós não somos fatalistas, não. Como nós vemos aqui, na página 91... do primeiro volume das Diretrizes Espiritualistas da Legião da Boa Vontade Mundial, Proclamação da Boa Vontade de Deus. A boa vontade é o princípio da verdadeira paz, escreveu Zarur. Os fatalistas, com o seu derrotismo permanente, estão completamente enganados. Existe, na verdade, o destino ou determinismo como consequência do passado de cada criatura. Mas há sempre o livre-arbítrio que Deus garante a cada um de seus filhos. Portanto, qualquer infeliz pode mudar o seu destino com boa vontade, que é o princípio da verdadeira vida. Cada um é senhor do seu destino. Muita gente confunde boa vontade com boa intenção. E o povo já diz que de boa intenção está calçado o inferno. Bem, vamos aqui voltar a um trechinho que nós andamos conversando um dia desses. Eu tenho lembrado aquela máxima do saudoso fundador da LBV que diz assim: a lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, determina-lhes o futuro. Ele assim juntou o livre-arbítrio da criatura humana, a ser medido por Deus, a lei divina, julgando o passado, quer dizer, aquilo que fizemos usando o nosso livre-arbítrio, de homens, povos e nações, determina-lhes o futuro. Quer dizer, aí o determinismo resultante dos nossos atos bons ou maus. Eis como surge o determinismo. Mas não é assim como uma coisa louca. Eu até um dia desses lembrei aí, com uma bomba voadora que a gente não sabe onde vai cair. Uma decisão autoritária de um Deus débil mental, Deus com D minúsculo, que de repente conclui que uns estão salvos, outros estão perdidos, uns têm que ter tudo, outros têm que ter nada. Mas esse Deus é criado à imagem e semelhança de nós, seres humanos, nas nossas imperfeições, nas nossas preferências ou repelências. Não pode ser o Deus cantado por Jesus no Evangelho. E veja que Jesus diz à samaritana no Poço de Jacó que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. E os homens, com aquela pertinaz capacidade de distorcer as coisas, fizeram o contrário do que Jesus disse. Ergueram um Deus antropomórfico, a nossa imagem e semelhança. E aí, toda a confusão. Pior é que muitos seguem esse Deus antropomórfico e depois vão se queixar ao Deus divino, como se o Deus divino é que fosse culpado das coisas. Se já que falamos em Deus antropomórfico, criado à imagem e semelhança do homem, temos que nos referir a um Deus. E para deixar bem claro, adjetivá-lo com a palavra divino, Deus divino, de que nos fala Alzir Uzarú naquele seu famoso poema que eu já declamei aqui tantas vezes. Se der tempo, até depende dos meus amigos acharem. Somos nós que criamos o nosso destino de acordo com o emprego que fizermos de nosso livre-arbítrio. E sempre influenciando uns aos outros. Um, influencia outro. Se tem grande poder, influencia uma grande massa. Mas tudo isso tem consequência. Porque a vida é eterna, a vida não acaba com a morte. O grande engano é pensar que a morte termina com tudo. É o grande equívoco da humanidade. Mas a própria ciência vai demonstrar isto. Ah, está aqui, ó. O Chico Perioto, que trabalha comigo há tantos anos, já me trouxe aqui. Vamos ao trechinho do poema do Deus Divino. Esse sim. O Deus que é a perfeição e que ora eu tento cantar em versos de sinceridade. Eu nunca ouvi, como em nenhum momento vi eu o vento ou a eletricidade. Mas esse Deus, que é o meu eterno alento, Deus de amor, de justiça e de bondade, eu que o não vejo, eu sinto de verdade como a eletricidade, como ao vento. E o sinto na ânsia purificadora, na manifestação renovadora do belo, da pureza, da afeição. Com ele falo em preces inefáveis, envolto em vibrações inenarráveis, que me trazem clarões da perfeição. Pois creio é nesse Deus imarcessível, que ampara a humanidade imperfeitíssima. Deus, de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima. Bondade que os pecados não consomem, do Espírito Divino aos filhos seus. Deus sempre desce até seu filho, o homem, quando o homem sobe até seu Pai, que é Deus. Vejam aqui a união das duas humanidades, a descida da Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, nesses versos finais de Zarur, no seu poema ao Deus Divino. Vou repetir. Observe, está aqui, ó, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Bondade que os pecados não consomem, do Espírito Divino aos filhos seus. Deus sempre desce. Olha a Nova Jerusalém descendo do céu para a terra. Até seu filho, o homem. Quando o homem sobe, olha a humanidade se sublimando e se elevando para encontrar-se com a Nova Jerusalém que desce. Até seu Pai, que é Deus. Deus sempre desce até seu filho, o homem. Quando o homem sobe até seu Pai, que é Deus. Pois creio é nesse Deus imarcessível que ampara a humanidade imperfeitíssima. Deus, de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima. Que coisa extraordinária. Bom, somos nós que criamos o nosso destino. Por isso falamos tanto aqui na Legião da Boa Vontade que se é urgente instruir o povo, urgente também é educá-lo, que não basta instruir. Por haver preocupação com instrução e desprezo à educação, é que a gente vê muita gente sendo diplomada aí e dentro de si está um bandido. Um bandido diplomado. Porque teve instrução, mas de educação nada lhe foi apresentado, ou pouquíssimo. Ou alguns pensam que etiqueta seja educação. E nós vamos adiante, é preciso espiritualização, iluminando tudo isso, pois é Jesus quem diz no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. E se a gente respeita Jesus, tem que prestar atenção ao que ele ensina. Eu sou a luz do mundo. Olha a espiritualização aí sobre a educação e instrução para que haja saúde, não só do corpo, mas também do espírito. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. As sociedades vão mal porque as comunidades do mundo inteiro não vão tão bem, porque não prestam atenção nisso aqui, ó. É Jesus que é a luz do mundo. E ele diz, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quer dizer, será o fim da fome, da doença, porque o homem estará educado. Porque aquela coisa, chegamos a um ponto tal que ou a humanidade se integra ou vai se desintegrar. Ai dos habitantes da terra, Ai dos habitantes da terra! Ai dos habitantes da terra! A quarta trombeta, já que eu falei nos habitantes da terra, o pessoal fica querendo saber do que se trata. Quarta trombeta, capítulo 8 do Apocalipse de Jesus segundo São João. E o quarto anjo tocou a trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, e da lua, e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. E na sua terça parte, assim não resplandecesse o dia, nem também a noite. Quer dizer, é a escuridão mental que ocorre, que acontece com muita gente. Li o versículo 12 do capítulo 8, agora é o 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai dos habitantes da terra! Ai dos habitantes da terra! Ai dos habitantes da terra! Por causa das outras vozes dos três anjos que ainda tem de tocar a trombeta. Bom, quando é ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, dos poderes terrenos que brilham, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte assim não resplandecesse o dia nem também a noite, a gente vê o resultado desse obscurecimento das mentes, das almas, dos espíritos. São as guerras, é a sofreguidão pelo poder, é a luta pela hegemonia por intermédio da força. É o consumismo desbragado, em que o espírito é colocado em último lugar, se houver último lugar. Não somos contra que o povo faça compras. Pelo contrário, as pessoas devem ter suas casas decentemente constituídas, uma alimentação sadia, estudo para os seus filhos. Que nós profligamos aqui é a aberração de colocar a matéria como deusa, inatingida pelo espírito. Depois vem as doenças, vem o tédium vitae, vem o spleen, vem o desânimo. Por quê? Porque o espírito foi esquecido. Então vem a águia para colocar as coisas no lugar e começa a gritar: ai dos habitantes da terra, ai dos habitantes da terra, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes dos três anjos que ainda tem de tocar a trombeta. Mas eu já expliquei que somos nós que fazemos os anjos tocarem as trombetas. Eles não tocam porque querem as... Eles são anjos. Eles são guardiães nossos. São os vigilantes. E que nos fala Daniel no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Que negócio é esse? Deus é amor ou é ódio? Tem que se decidir isso. Que pretensão. Mas eu quero dizer é o seguinte, a humanidade é que não decide. Porque fala num Deus que é amor e sai por aí mandando bala em tudo quanto é direção. Daniel capítulo 4, versículos 13 e 17. No meu sonho, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Estou mostrando o relacionamento entre o Velho e o Novo Testamento no campo da profecia. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Naquele tempo, não se pensava em santo, a concepção de santo não é a que existe hoje aí. Ele fala de anjo aqui, o santo é um anjo que está descendo do céu. Claro que para a santidade sempre foram exigidas condições especiais de moral, de comportamento, de afabilidade, de solidariedade, de fraternidade. É que às vezes eu falo aqui num santo e o pessoal pode pensar que é Santo Antônio que desceu, São Francisco de Assis. Não, naquele tempo Santo Antônio e São Francisco de Assis ainda estavam muito distantes de reencarnarem, de nascerem como tais, como Francisco de Assis e como Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, que é o mesmo. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um anjo da guarda, para ele. Um santo que descia do céu, e Daniel era muito amado, vocês sabem disso. João Evangelista era um discípulo amado, olha a ligação. Velho Testamento, Daniel, com João Evangelista no Evangelho, no Novo Testamento. Está tudo interligado. Versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos. Quer dizer, espíritos ainda superiores aos próprios vigilantes. Há uma hierarquia. Vocês veem a hierarquia logo no capítulo 1 do Apocalipse, que é de Deus através do Cristo e do Espírito Santo. Porque Jesus entrega a um anjo a mensagem que recebeu de Deus para que esse anjo passe a João, evangelista, que vai testemunhar o que viu e ouviu, apesar de nonagenário e padecendo tormentos na ilha de Patmos. Que sejamos nós assim, como João Evangelista, o grande companheiro da humanidade. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, quer dizer, nós, seres humanos, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. A história está cheia de gente que vem lá de baixo e se torna dominadora de povos. Só que muitas vezes chegam lá em cima essas pessoas e a soberba lhes toma o coração. Exemplo, Napoleão Bonaparte. O pequeno Corso, quer dizer, nasceu na ilha de Córcega. Bem, eu vou parar por aqui, mas no próximo programa, ainda falando sobre livre-arbítrio e determinismo, Nós vamos ver entre os Salmos 94 e 91 do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Deus vinganças, Deus exaltações e a nossa vivência sob a sombra do Altíssimo. Deus se vinga? É claro que não. Ele criou uma lei e esta funciona e dá a cada um de acordo com as obras de cada um. Como diz, anuncia Jesus, como será na sua volta triunfal, a cada um de acordo com as suas obras. E para terminar esta passagem do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, já lhes falei várias vezes, mas lembrando Napoleão Bonaparte, a melhor figura de retórica é a repetição, a melhor figura do discurso é a repetição, para que vocês não esqueçam nunca. Os anjos, os vigilantes, né, que nos fala Daniel, são mandados, eu digo, pelos santos, como diz Daniel, espíritos da mais alta envergadura, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não por um privilégio concedido por Deus, mas como diz Jesus, de acordo com as obras de cada um. Deus está presente! Que já vem em nossos corações para sempre.